Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. E o programa de hoje, recheado de muita coisa, entre elas os nossos quadros Cantinho das Letras, com mais uma dica literária, com a Ana Paula Ruas, e Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. E o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, dúvidas aí dos nossos quadros, alguma dúvida sobre nutrição, informações sobre nossas dicas aqui literárias, batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. Quem fez uso do nosso e-mail e mandou a sua seleção para o nosso especial do mês foi a Vanessa Ataíde, de Vila Isabel. Vamos então, Vanessa, atender a você e compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. Faça você também como a Vanessa e mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com com sua seleção musical para o nosso especial do mês. Vanessa, você pediu Canário Vizinho Azul com Toninho Horta. Eu vou atender você pela metade, porque eu só achei com Alex Cipiagem. A composição é do Toninho Horta. E na sequência vamos ouvir com o Tom Jobim, do Tom Jobim, Angela.